Na madrugada de domingo, por volta de 3 horas, mais uma fuga da Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu foi impedida pela ação conjunta de policiais militares, agentes penitenciários e guardas municipais da Central de Monitoramento. Os PMs e agentes penitenciários conseguiram impedir que mais 4 detentos fugissem quando perceberam que eles estavam fora das celas e escalando o telhado da unidade. A segurança em torno da Penitenciária Estadual de Foz do Iguaçu foi reforçada e foram realizadas buscas no perímetro interno e externo, sendo localizados indivíduos escondidos no telhado da unidade. Esta não é a primeira vez que detentos tentam fugir deste modo. E também não é a primeira cujo resultado é positivo para as forças de segurança. No dia 23 de janeiro, 4 detentos tentaram fugir. 3 foram recapturados imediatamente. O quarto foi localizado graças à ação das câmeras de monitoramento da Guarda Municipal, que auxiliaram na localização do preso escondido dentro de uma vala entre os muros. Foram registradas mais 9 ações de tentativas de fuga só em 2014. A situação está complicada e a cada dia se tornando mais crítica, pois o arremesso de celulares, brocas, serras e outros produtos como drogas e bebidas alcoólicas para o interior da unidade já se tornou uma rotina. Para a CBN Foz, repórter Valdecir Marcos.